Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pretinho básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Ah, que bonito o esforço do colega para chegar no momento certo, hein? É muito bom. Estamos chegando com a telefonia do Big. No dia 21 estaremos mais uma vez na casa da nossa audiência, fazendo mais uma visita com a promoção Eu Quero o Bebê na Minha Casa. Para participar, o ouvinte deve enviar mensagem SMS para o número 49207, constando as letrinhas PB e completando a frase: eu quero o Pretinho na minha casa, porque, parará, parará, porque, Geiso, tu gostaria de ter o Pretinho na tua casa, cara? Que eu nunca recebi ninguém falar. Nunca foi ninguém na tua casa, cara. Coitado, cara. Não, só sarampo, chinês ou alemão, mas e não conta. E tu ia nos receber na tua casa ou no bar da Dona Rose? Bar da Dona Rose, meu. Tem coisas pra comer, tá lá. Certo, obrigado, Geiso. Imagina o sarampo. Obrigado, Geiso. Muito obrigado. A frase mais criativa terá o programa transmitido ao vivo, direto da sua casa. Se a sua resposta for singela como a do Geiso, talvez você nos tenha por aí. Patrocínio Telefonia Big, os melhores produtos e preços imbatíveis. Consulte o regulamento no site atlantida.com.br, o site que tem mais de 3 milhões de acessos por mês. Fala, Mr. P! Opa. Mr. P tá de aniversário hoje, pijama show, 12 anos! Teremos um programa especial, Mr. P? Olha, todo o programa é um programa especial. Ô, Mr. P! Que resposta da ópera, né? Ó, oh, Amanda está trazendo café para todo aniversário. Muito aniversário. Muito bom, Mr. P. Todo programa é especial, especialmente as terças, porque é a terça do Ministério. Isso, e hoje nós vamos comemorar. Vamos entrar a madrugada dentro. Tá hoje bem. Vai ser forte. Então, Coca-Cola, Coca-Cola hoje é por minha conta no programa. Obrigado. Fala aí, KGzinho. E aí, beleza? Bom final de tarde. Beleza, fala, Potter. Estamos aí. Boa tarde. Tranquilo, boa tarde, Maurício Amaral. Boa tarde. E a estrela móvel deste Pretinho básico é o homem Davi Coimbra. Davi Carradi. Bicha. Davi Carradi. Bicha. Davi Carradi. Será? E aí, Galo Cinza? Dois comandos com o único. Dois comandos com o único. E o Geiso, que vai estar ali de novo assistindo o programa, Geiso. Fica tranquilão aí. Eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Beleza, querido. Aliás, que vamos. Asa. Vamos, não dá nada, não dá nada. Abre a janelinha ali, abre a janelinha ali, vamos lá. No inverno tu tem asa, gente. Foi no salão, não. Foi no salão, não tira asa. É banho e desodorante que tira asa. Eu vou tentar de novo falar. Como tá a Jennifer, tá beleza? Eu tô querendo mandar um beijo e falar. Pra quem? Jennifer, meu. Jennifer. Isso, meu. Sim. Eu gosto do Fred, que o Fred me entende, tá lá. Te entendo, cara, te entendo. Qual é o teu nome todo, Geiso? Geiso, meu. Não pode falar. Não posso falar. É Geiso, meu. Sobrenome, tem dois sobrenomes. Geiso, Paraná, Paraná, né? Geiso Silva Silveira, tá lá. Silva Silveira, cara. Eu já tenho. O dia que tu ficar com uma estrela fixa aqui, móvel fixa, eu proponho que a gente cante aqui pra ti. Geiso Silva, Geiso Silva, Geiso Silva, ele está aqui. Já tá definido. Boa, tá muito bem, Pi. Já temos uma vaga, uma futura vaga para esta estrela móvel. E a musiquinha já tá definida. Agora reza, né, Geiso? Agora acende vela pra santo, reza, faz promessa, faz qualquer troço pra ver se o troço brilha pro teu lado. Os brasileiros estão comprando mais casas, carros e motos por meio de consórcios. Opa! A procura por consórcios para aquisição de bens aumentou 33% de janeiro a junho deste ano. O segmento de veículos continua líder na escolha de quem decide adquirir um bem por consórcio. Quem aqui tem consórcio? Sabe que a minha família construiu muita coisa através de consórcio. É verdade, cara. É isso que eu ia falar. Era eu aprendi, comum, o meu pai fez muito consórcio. De consórcio? Não. Comprou. Comprou consórcio. E aí eles sorteavam. Aí ganhava o carro e fazia um outro consórcio mesmo não precisando. Mas ia conseguindo. Legal, mas o Davi falou, ele vendia consórcio. Eu sou de uma época em que o vendedor de consórcio autônomo, o cara que pegava lá a coisinha e ia vender o consórcio, cara, ganhava uma grana, cara. Porque vender, como eu já disse pra vocês, eu que já trabalhei de vendedor, é uma arte. É uma arte, exato. Eu já falei pra vocês que eu fui vendedor de títulos patrimoniais. Já falou, é verdade, muito bem. E eu descobri que as pessoas odeiam vendedores de títulos patrimoniais. Eu descobri nessa minha atividade. Eu fui escorraçado, humilhado, sabe, tratado como um verme. Nunca foi recebido. Tá, até hoje bonita. Não me recuperei. Né? É, nunca foi por uma gostosa. Aquelas histórias assim. Sempre era um cara com bigode. Caras com bigode não compram título. Não, eles odeiam. Quando eu abri aquela, sabe aquela janelinha da porta, eu batia? Pronto! Tá, e abri um cara com bigode, o cara vai começar a me xingar. Mas uma mulher com bigode ainda, né? Não, mulher com bigode é pior que cara com bigode. Não, a mulher com bigode não vai pra clube, né? Sim, porque e mulher com bigode. Não ia sair de casa, né? O cara com bigode, tu não vai beijar. A mulher com bigode, até numa má fase, o cara se atraca. E é ruim mulher de bigode. Lá tinha uma guria no colégio que tinha bigode, cara. Ela tinha tanto bigode que nós colocamos ela como um pivô do nosso time. Sério, ela parecia o Rivelino. Pra botar respeito. Botar o apelido respeito. Dela era Rivelino. O Rivelino. Era um pai. E lá no IAPI tinha a Cecília Bussão, que eu já falei pra você. Ela não tinha buço. Lembrando que bigode. Buço é o nome que se dá ao bigode da mulher. Por isso que ela é chamada Cecília Bussão. Porque tinha um bigodão. Potter era bigode mesmo. Certo, era buço. Certo. Passava, ela fazia bigode, bigode. E lembrando... Posso te chamar de bigode? Imagina. Sair com o bigode. E o Nego Nelson... que uma mulher de bigode é feio, né, cara? Não dá, não precisa. O Nego Nelson, que o mesmo que pegou a Marta Manca sem saber que a Marta era a manca, pegou a Rivelino. Nossa, o Nego Nelson tem um lugarzinho garantido. É generoso, é um homem generoso. Tem uma coisa legal do bigode e da barba, que na hora do futebol, quando aparece um cara de bigode ou de barba pra jogar, ele vira o bigode ou barba. Toca, barba! Toca, ô barba! Lança o bigode! Mas o careca não vira careca. Por que será que o careca não vira careca? Vamos, careca, lança, careca! Tu não vai chamar o careca de careca. Porque quando é guri, ninguém é careca, nem gordinho. Não, mas hoje em dia todo mundo joga bola, cara. Cara, mas o barba é legal, né, cara? Barba é legal. Toca, barba! É que eu acho que careca é mais pejorativo. Apelidos naturais que surgem. Cabeça pros cabeçudos. É, o cabeça. O bigode pro bigodudo, o barbudo, barba pro barbudo, né? O barba. O alemão, negão. O Kunda. O gordo. O japa. O corcunda. Não, o corcunda nunca teve. O japa. Japa. O magrão. Japa ou China. Japa ou China. O careca vira referência, né, cara? Pois lá na Zero Hora, naquela redação tem 200 pessoas. Aí vem alguém e pergunta, eu queria falar com a Marina tá ali do lado do careca. Tá vendo aquele careca ali? Tu dobra a esquerda, aquela lá. Cara, mulher não tem isso, né? Mulher não tem isso no grupo, né? Apelido não tem. Os homens se identificam assim. Elas não expressam. E é muito mais pejorativo. É sim. Vamos ao segundo dos 8 destaques do Clique RBS. Perdemos só 7 minutos no primeiro destaque. Eu diria que nós ganhamos. Ganhamos, investimos um tempinho aqui. Classe média chega a 103 milhões de brasileiros e deve continuar a crescer. A classe média em 2013 era formada por 66 milhões de habitantes e deve chegar em 113 milhões. Por outro lado, a classe E cairá de 49 milhões para 16 milhões. Oh, que maravilha, cara. É isso aí, cara. Com melhores condições... Não tem por isso. Os cidadãos com melhores condições de renda, ou seja, classe A, passarão de 13 milhões para 31 milhões. O guri devia estar aqui agora para falar disso, né, cara? Eu tô subindo, galera. Tá subindo. Nós temos aqui no programa dois representantes. O da classe E, que é o Geiso, né, Geiso? E o da classe A, que é o guri, que não tá aqui. Ele não tá aqui, posso. E a classe D será também reduzida de 47 milhões em 2003 para 40 milhões em 2014. Sim, vão morrer tudo nas filas dos postos de saúde, né? Não, que isso, cara. Sobe pra C, né? Vão ter um pouquinho mais de oportunidade na vida, graças a Deus. Táxi fica mais caro a partir da meia-noite em Porto Alegre. Piada, pum! A bandeirada passará de 13,36 para 13,52. Puta, aproveitar gera... pegar táxi agora. Agora. O que gera muita bronca dos taxistas é essa correção aí. Vocês veem que tem 13,52. Né? Ah, o que? A quebra do centavo, né? Centavos, o troco, né? Porque eles brigam com o passageiro. Eles arredondam, né? Não, porque dá briga, cara. Porque o cara, às vezes, ele não vai ter troco. Não, sempre. 52 não tem centavos. Troco, né? O cara não tem... Não existe essa moedinha de 10, né? Não existe, já viram moedinha de 1 centavo não por aí? Não tem mais. Ninguém tem, entendeu? 5 é a menor. Não, aí o seguinte, aí o cara vai lá e aí o sujeito, não, quero os meus 8 centavos. É, mas isso é um troço muito louco, né, cara? Mas aqui, eu acho que devia ter o valor, tá? O sim de táxi deveria... Não, o valor é R$3,40. É que é lei municipal. Bom, quem quer que seja que faça o valor. Por índices, entendeu? É que é uma conta, é. Mas arredonda, pode ter uma lei que arredonde o valor. Devia ter uma lei que arredonde. Mas eu acho que não é só isso, é a questão também do taxímetro ali, porque ele deve trabalhar com um centavo. É assim, porque e é óbvio, com um quilômetro claro, mas claro, porque claro, não 10 centavos? Mas é óbvio que o cara dois centavos. Mas me parece óbvio que o cara que pega táxi, ele já pega com a consciência de que se der 42 ou 56... Vai arredondar pra cima ou pra baixo? Mas o cara não faz isso. Depende da pessoa, cara. Tem mão de vaquinha que não consegue. Não, pode até não conseguir. Mas a maioria deve ser flexível, entende? A exceção é chata. É diferente do ônibus, onde é um valor fixo que tu já sabe que é aquele ali. O restante não, né? 9,96. Mas tem xarope que quer. E aí o taxista... Dá uma bala, esses dias eu fui no super, no Zafari aqui em Porto Alegre, como a gente fala, e a caixa perguntou: gostaria de doar 10 centavos para a Santa Casa de Misericórdia? Eu falei, gostaria de doar. Só pra saber. Não, é sério. E eu doei. Só que o cara que tava na minha frente recebeu a mesma pergunta: gostaria de doar 10 centavos para o HPS? Só que era o HPS, daí ela fazia invertido, um e outro, entendeu? E ele falou, não gostaria. Tá bom. Próxima vez... Direito dele. Né? Próxima vez... É o troco esse que eles dão, que deu 50 e tantos mil reais para o HPS agora no último mês. Exatamente. Fala, Geiso. Na próxima vez, tipo, doa pro Geiso instalado. Não, Geiso, rapaz. Vai trabalhar, Geiso. O estacionamento de um condomínio em São José, na Grande Florianópolis, cedeu e engoliu dois carros. Houve ruptura das fossas em parte do estacionamento. Ah, que nojo! O prédio foi construído há 10 anos e tem 112 apartamentos. Aí construiu o estacionamento em cima da fossa. Bem esperto, cara. Isso acontece muito em casa de praia, né? Que a fossa é na frente, no jardim. Aí no final de semana tem o churrasco. E sempre chega o tio atrasado. Com a caminhonetona. Que deixa a caminhonetona em cima da fossa. Com a D20. Aí ela vai baixando a D20. Mas assim, é na grama daí, né? Sim, Mas, cara, isso é normal. Construções em cima de fossa, de fossas. Mas é arriscado, né? Mas é estacionamento. Faixa de areia sumiu da Praia da Armação, em Floripa. Caraca. E pode espantar turistas no verão. Pelo menos 700 metros de areia na metade da praia deixaram de existir e não há perspectiva de que a faixa volte a aparecer naturalmente, como aconteceu em outros pontos. As ressacas, a região onde o mar tomou conta do cenário é a que concentra pousadas e restaurantes. A prefeitura da capital já adiantou que para a próxima temporada nada será feito. O que vão fazer o quê? Já adiantou, né? Não, mas é boa a ser aberto, é? Vão pegar balde e tirar água? Não tem como fazer. Cara, o mar subiu. Ali é o lugar do mar. É a mão de Deus. Mas é. Claro. Não sei. Agora quando tu fala com essa voz assim. Não sei o que dizer. Os caras que construíram onde não devia. A maré tá nem aí. Ah, tu tá nessas agora de ficar do lado de Deus. É. Tá nessa agora. Tem algum salmo pra isso? Tem algum salmo? Tu que leu a Bíblia. Assim. Eu tô brincando. Eu entendi. Tem algum salmo pra sempre água. Tem alguns salmos. No final do programa, né? É que eu diga. Alguns maiores, outros menores, né? Menino do rio. Calor que provoca o arrepio. Exatamente. É de água. Tá bem, vamos dar outro dia aí. Não. Tá na hora, São Cid Moreira, de março. Os platos do dia! É a minha vez, é a minha vez. Platos do dia, no pretinho básico com carê. Nossa senhora! Adoro esse galo, cara. O galo é bom, cara. Ai, galo adoro esse galo, cara, me fala. Mas o galo é um galo que anuncia o final do dia. Vai no script aí, cara. O galo anuncia o início do dia. Não, mas o final também, não. Ah, não. Comendo de apartamento é brabo, cara. Comendo de apartamento. Não, o galo só canta no amanhecer. É no amanhecer. No resto ele fica guardando energia pra pegar a galinha. Vai no script. Ah, tá perdendo no tempo, final, cara. No final do dia é hora da Ave Maria, diferente. Ah, tá bom. Abraço, Gugu. Tá perdendo tempo. 8h15, Charlie Sheen teria agredido mais uma vez a mulher. Bah. É. Não que eu, né? O que será que ela fez? É. É o que eu sempre digo. Tem que ouvir os dois lados. Eu sempre. O que que ela me fez pra merecer tomar umas biaba? Louco, cara. Não, não, não é pra bater, né? Não é pra bater. Eu tô brincando. Bater mesmo. Eu tô brincando. Cara, é crime, é de novo. Contra a mulher, cara. Mas falar firme pode, né, Maurício? Pode. Cala a boca! Cala a boca! Dá pra fazer, não, né? Não, de maneira. Não, alguma. Também não. É crime também? Não é crime, Maria mas da é Penha, desnecessário. Coisas, não, assim, não, não. É uma grosseria desnecessária. 10h41, site fala elege, uma vez só. Site elege Halle Berry como a mãe mais sexy do mundo. Ah, é demais. É. A mãe mais sexy. Mãe, mãe. É linda demais. Sempre lembrando que tem um filme, né? E ela tem uma anca grande, né? Diz que o homem gosta de mulher com anca grande. Ancuda. Porque mulher ancuda é mulher boa, é, paredeira. Tá bem, tá bom, tá ótimo. Vai, KG. A última ceia com ela. Mulher ancuda e louca. A última senha com ela? A última ceia. Ceia. Meio-dia e 34, Isis Valverde troca beijos com o namorado em restaurante. Oh. A Isis Valverde tem uma frase dela forte na Veja que eu não lembro. Ainda bem que eu não lembro. Mas tem uma frase forte dela. Só uma pergunta. A última ceia não é com a Maria Madalena? Não, não tinha nenhuma mulher. Mas ela não participou. 14, Maiana Moura. Bah. Sente dores e se consulta em clínica. E aí, Maurício Amaral? Não sei. Maiana Moura. Quem é Maiana Moura? Não sei, cara. Então vai no Google. Mas, né? Mas o nome é um nome alguém bonito, sabe, né? Combina, é? Maiana Moura. Né? Não, é Maiana, com Y. Ah, ainda. Maiana. Ah, ela tá na novela nova, hein? Ah, é? Olha o noveleiro. Na novela. Ah, tá. Eu não olho novela, mas eu leio os sites. Tá. 16h29, Lady Gaga aparece embriagada em bar de Nova York. Desculpa, cara. Nós somos ignorantes, cara. Lady Gaga. A Maiana Moura é a da novela que tá com a franjinha assim, ó. No meio da testa, moreninha, Chanel. A franjinha normalmente é no meio da testa. Não, mas às vezes a franjinha é no sobrancelho. Não, não, a franja dela é diferente. Ai, no meio da testa. Emo. Não é aqui assim, ó. Não, não, o emo passa do olho. É no meio da testa. Não, mulher, as meses, menininhas usam franja é hoje mesmo, quase meses, na raiz. No cara. Meio da testa. Sim, essas são as emos. Tá bem, tá muito ótimo. Seca, tá bom, gente. Continuando com a Gema, os destaques preciso, do dia. Eu preciso mandar um beijo franja pra Franja Fresno. É, pode ser. Eu preciso mandar um beijo pra Tamara, que reclama que ela quer ouvir os Flautos do Dias e vocês não deixam ela ouvir, cara. É isso aí, boa, KG, boa. Sabe? Deixa o cara falar, os mano. Os ouvintes querem, eu boto uma equipe trabalhando pra colocar os Flautos do Dias. Tá perdendo tempo, KG. O dia inteiro. KG, vai no tempo. Mandando, e vocês não deixam eu ler, cara. Tá perdendo tempo, KG. Tá bem, KG. O que tá acontecendo? Quero me desculpar contigo, com a tua equipe, com a Tamara. 16h29, Lady Gaga aparece embriagada em bar de Nova York. Isso não é notícia. Como não é notícia? Isso vive acontecendo. Ela tava com o namorado, viu? Ela tá com o namorado de antes de ser Lady Gaga. Como é que é o nome? Stephanie. Como é que é o nome da Lady Gaga? Stephanie. Gaga. Como, gente? Só Gaga. É? Não. Mas ela casou pelo Leista. O teu raciocínio é bom. Mas não é verdade. Não é o fato. E agora, questão de um minuto atrás... Não mais do que não isso. Se tivesse ficado de papagaiando, eram uns 4 minutos. Era um minuto, 60 era segundos. Era 6:16. 60, não mais do que isso. Não mais do que isso. A parte que tu gosta. Um minuto. Um minutinho. Taila Yayala. Não, como é o nome? Não. Como é o nome? Não. Cara, como se... Leia. Taila Yayala. Não, lê. Taila Yayala. Ah, é? Isso. É isso? Taila Ayala. A Taila Ayala. Então tinha que ter acento no I, não tem. É Y, cara. Dois Y. Taila. Taila Ayala. Taila Ayala. Não é Ayala? Não, Taila Ayala. Ayala. Tá, essa aí anda de skate pela praia de Copacabana. Ela gosta de rock e é a namoradinha do Vilhena. Mas é difícil andar de Vilhena. Skate na areia, cara. Como é que ela consegue? É verdade, tá, eu não bom, tinha KG, pensado. Obrigado pelos flats do dia. Tava muito bom, KG. Uma rodadinha aí. Vai daí, Pi. Olha, mentiras que as mulheres contam e que os homens precisam saber. Chegou, chegou a hora. Agora eu preciso quero saber ver. O que? Preciso saber que é, são mentiras? É, são ou mentiras. Ou preciso saber e não dar bola pra elas? Não, precisa saber. Tem que saber, é necessário de saber. Ah, bom. Presta atenção, uma das mentiras. Olha, eu vou te contar um segredo, você é meu terceiro homem. Bah. Sempre é o terceiro, cara. Sempre o cara é o terceiro da mulher. Não, eu já peguei vários que falam dois, segundo. Eu peguei esses dias uma diz que é de 53. Elas têm essa mania de dizer que é o segundo, que é o segundo. É que mulher sempre diminui, né? O homem sempre aumenta e a mulher sempre diminui. Cara, tem mais três mentiras aqui, hein? Não, mas... Ah, é pouco, são poucas. Tu, Geis, quantas vezes tu já ficou com uma menina, assim, em situações íntimas? A gente me chama de PJ lá. Por que PJ, cara? Eu sou 207, tá? Pô, Jennifer é andada. Ah, hoje. Quantos anos você é, Jennifer? Eu tenho 16 só. 16 que isso, anos? Cara. Tudo aqui. É menor, hein? Não, na Zona Norte não fica na Baia, tá lá. Vai pra festinha. Vai, Pi. Mais uma. Nossa, mas a gente vai fazer aqui no carro? Ai, eu nunca fiz isso. Tô tensa. Cara, eu tô ficando triste, na verdade. Eu também. Eu tô ficando tem uma outra. Tudo levando com as tuas ilusões, né, pai? Tem uma outra que não tá nesta lista, que é aquela frase. Olha, eu nunca fiz isso com ninguém. Também. Tá, vamos seguir em frente o script, né, Maurício? Não que tenha ouvido, né, Peixe? Não. Experiência. Nunca, jamais. Vizinha, me contaram. É. Um amigo meu me disse que ouviu isso. Ah! Quer sair com teus amigos pra balada? Tudo bem, sem problemas. Ah, e aí, logo depois, ela liga pra amiga pra ir na mesma boate que tu vai. E ela vai pra ficar. Essa é a diferença. Ela vai com o intuito de ficar. Ela é dolo. Ela vai te cuidar. Ela vai pra te golpear. Vai. Mulheres golpeiam. Mais uma. Meu ex? Olha, meu ex é passado, tá enterrado. Isso é verdade. Não, para aí. Aí ela continua. Ele era galinha, não me dava segurança. Ah, eu não sei, eu esqueci. Porque ele saía com os amigos e me deixava lá. Eu não lembro mais dele. Ah, não dava satisfação da vida dele pra mim, entendeu? Eu já esqueci, eu não penso mais nele. Ah, tem uma época que eu gostava dele. Eu paro de falar entendeu? Dele. Mas não sei o que eu tinha na cabeça, mas não sei, passou. Ah, era chatíssimo, entendeu? Tinha coisa que ele fazia, mas eu não lembro. E assim ela fica. 10, 15, 20 minutos, mas não. Né, não mais disso, não esqueceu, lembra. Não quer mais. Esqueceu, tá enterrado. É que pra mulher é o seguinte: essa é a diferença do homem pra mulher. A mulher, quando o homem acaba com ela, ela sofre e continua gostando do cara até um tempo. Cara, o homem não acaba com a mulher. Cara. É, já foi dito isso várias vezes. Não acaba, tu é um cara diferenciado. É, acabei todos, mano. Que tu não acaba a relação, todos tu acaba com a pessoa, tu destrói a pessoa, é outra coisa, não é isso que nós falamos. É mal, esse é o Maurício, é mal, tá misturando. Parou, agora, parou. Quando a mulher acaba com o cara, ela não quer mais o cara, entendeu? Sim. Porque o homem, quando acaba com a mulher... É porque tem outra. Não. Daqui passa umas 3 semanas, bate uma fase, ele vai lá e liga. Oi, como é que tá? Não sei o quê. Nenhum agora, homem acaba. A mulher acabou. Sabe? É tipo o Galvão Bueno, sabe? Cano perigoso, acabou! Elas não têm sentimento. Nenhum homem acaba pra ficar solteiro, rapaz. Ela acaba e ela é cruel. Não, ela diz tchau solteiro. E acabou. E isso aí, entendeu? É isso aí. E o homem diz, não, vou dar mais um tempo. Não, aí ela arrumei nenhuma outra. Ela chora e o cara fica... Tá, mas e as frases? Tô fazendo. As outras, quem é que lembra de mais mentirinha da mulher? Ah, daí eu me lembrei do Fagner agora. Qualquer coisa que a mulher fala pra gente. Chora. Assim, ó, eu não quero casar. Guerreiro. Essa é boa. Elas nunca querem casar no início. Aham. Outra também que um amigo meu ouve. Eu nunca andei de moto. Também. Se ouve muito. Aí tu olha na barriga da perna, tem aquela marca. Ah, do cano. Do cano, na direita ali, sabe? Vai daí, Davi Coimbra. Vamos ouvir aqui o que tu tem pra acrescentar. Mulheres, aí, Davi Coimbra. Mulheres gordinhas. É, leia no programa das 18, por favor. Mulheres gordinhas. Essa é a frase que tá ali. Cara, por favor, né? Van Lemes. Van Lemes. É? Tá aqui a produção. Como é o nome? Van Lemes. Deve ser holandês, né? Aí, já começou mal o negócio, porque assim, ó. Aí, amigos do Pretinho, não me identifiquem. Devo continuar. Cara, é difícil ter dois Van Lemes, né, cara? Gente, olha, é difícil ter um título. Mas eu acho que o nome dele não é Van. Ivan. Não é ela. Mas não é ela. É outra coisa. É Van Tuir. É, é outra coisa. Ah, então tudo bem. Não me identifico. Estou aqui para falar do assunto sobre mulheres gordinhas. Cara, concordo com o Porã. É bom uma gordinha. O Porã disse isso? Disse várias vezes. O Porã disse tanta coisa aqui, né? Davi. O Porã não disse, ele enfatizou. Exatamente. É verdade, o Porã sempre enfatiza. Fiquei esses dias com uma conhecida que é bem rechonchudinha. Ela é linda, tem olhos lindos, boca carnuda, óbvio. Seios patos, óbvio também. Rosto angelical, óbvio. Toda gorda tem aquele rosto bonito, né? Toda gordinha, e atraente. Davi. Gordinha. Olha o processo, Davi. Tem de gorda botando a gente na justiça. E o pior, eu vou nas audiências. De gravata. E elas sempre estão lá, né, as gordinhas. Mas, nunca vi nenhuma gordinha em audiência, boca, cara. Tá, sem falar. Você que é gorda e sabe que é gorda, tô brincando. E assim, ó, sem falar que ela me deixou louco de tesão. Ela é muito sexy e atraente. Sem falar no senso de humor. Ah, toda gorda é divertida. E no temperamento. É simplesmente demais. Acho que devemos valorizar mais as gordinhas e parar de vangloriar essa magrela. Gordas, gordas, gordas. Essas magrelas metidas a gostosa. As gordinhas são mais inteligentes, mais espertas, nossa, mais quentes, mais sexys e mais simpáticas. E são inteligentes, mais, né? E como diz o Porã, elas encaram qualquer coisa do nosso isso lado. É até uma pizza bagual gigantesca. Deus, imagina, Davi, sexta-noite, tu em casa com a Fernanda Lima. Tu fala assim, Fernanda, vamos pedir um X? Por que tem que falar carioca com a Fernanda Lima? É, a Fernanda Lima só... Pra fazer só uma balaca, pra fazer, né? Uma balaca, é, né? E ela assim, não, eu quero comer umas raízes. É. Porque é isso que a Fernanda Lima come, né? Raízes. Não sei. Ela come, eu vi isso no programa de TV. É. Raízes. E agora uma gorda não. A gorda nem pede já o X dela. Não, e a gorda, tu olha pra ela... Que é bacon, né? A gorda gosta de X bacon. E fica com aquela maionese na bochecha, assim. Aí ela busca com a língua, cara. Como é, cara? Igual o lagartinho. Tem uma coisa legal também, né? Que é a palavra que combina absolutamente com o que ela representa, né? A gorda. É, isso aí. A gorda é gorda. A gorda, cara. A gorda não pode ser magra. Magra, magra. Pessoa magra. E é carinhoso, né, Pi? Porque eu acho assim, gorda! Vem cá, gorda! É isso aí. É. Sai daí, gorda! Sai do palco, gorda! É uma corporana. Sai, gordo! Creio que todo homem quer uma mulher companheira, que deixe ele louco de tesão e que tenha onde apertar. Não precisa ser uma gordinha exagerada. Aí, ó. Que daí diz que daí também não é saudável. É, mas não se deve desperdiçar a sensualidade de uma mulher fofinha e linda. Gorda é bom, rapaz. Mandam, pode ficar tranquila pra galera da gestão de produção industrial da Ubra São Jerônimo. É aqui a gorda, cara. A gorda ela esquenta no inverno e faz sombra no verão. Caramba. É perfeito. Cara, sabe que a gorda tá justificado o e-mail, né? Gestão industrial. É. Sabe que agora é difícil a vida lá. Esse mente acaba de falar com todas as mulheres que nos ouvem, porque todas as mulheres se acham gordas. É verdade. Mandou bem, é isso aí. A Jennifer. Mesmo gorda? Que todas não, estejam não. Absolutamente no ponto. É. Todas se acham gordas. Todas se acham gordas. Limpei a barra, agora vamos pra outro assunto. Isso. Vai, Potter. Mandar umas cantadinhas pra gordas, então. Cantada do Potter! Apoio! Calçados Que Chute! Agora em nova embalagem! Que chute no saco! Quem manda é a Bárbara de Torres, ela é da cidade Torres, né? Ela é Bárbara Torres, né? E essas cantadas vão pra Anitta e pro Zé que estão nos escutando. Jesus, presta atenção, porque a Jennifer um dia vai te largar. Ó. E aí tu vai ter que falar assim, então. Se Deus quiser que não tá. Não, a gente não tá torcendo pra isso, mas tu pode precisar, anota. Vai. Chega nela e fala assim. Prazer, Caio. Caio de amores por você. Nossa! Essa é da mesma família do segurança. Exato. Da mesma família. Tem é família gordo, de cantadas. Essa é pra gordo. Não sou esteira, mas faço você perder peso rapidinho. É pra cantada, pra gordo. Tá pegando, Jesse? Então, vai lá. Essa aqui, ó. Me chama de cebola que eu te faço chorar. Ah, mas essa aí não é boa, cara. E a última. Me chama de Chaves que eu te levo pro meu barril. E depois digo que foi sem querer, querendo. Ah, que bonito. Ah, Chave. Chaves. Chava de locho. Sabe, nossa, Chaves? É muito bom, hein, Potter? Chapolin, obrigado. Tem um e-mail de um ouvinte aqui, o Daniel de Porto Alegre, ele diz o seguinte. E aí, guris, até quando, hein? Vocês falaram sobre o desmatamento na Amazônia, mas e a Mata Atlântica de Porto Alegre, que está sendo dizimada para virar condomínio de bacana? Se andarmos pela Avenida Ipiranga, Antônio de Carvalho, Salvador França e outras, veremos um monte de canteiros de obra, até na Lomba do Pinheiro. Este verdadeiro câncer do planeta chamado construção civil está atacando. A construção civil é muito importante para a economia, sim, eu trabalho nela. Mas numa obra eu vejo enorme desperdício de matéria-prima e muita, mas muita água potável sendo literalmente jogada fora. Bom. Nenhuma forma de captar água da chuva nos prédios, nenhum tratamento para o esgoto, pobre dilúvio. Com tanto prédio abandonado servindo de abrigo para traficantes, prostitutas e outros crimes no centro da capital, não seria melhor investir na revitalização de ruas como a Voluntários da Pátria, a porta de entrada da cidade por onde os gringos podem passar e posar na Copa de 2014. Ah, pior. É brabo isso daí. Cara, esses dias eu fui no Daniel Quintana. Eu fui numa ferragem e vi um vaso sanitário inteligente agora. É. Ele tem duas vazões de 3 litros e de 6 litros d'água. Você já conhece? Pra xixi e pra cocô. Isso. Óbvio. O 3 litros é pro número 1, pro xixi, né? E o 6 litros é pro número 2, o cocô. Pô, mas precisa tudo isso pra xixi? Eu faço lá em casa isso aí, cara. Eu proíbo a minha irmã de dar descarga com xixi. Aí tem aqueles produtos pra ficar o cheiro não, bom no... Não, aí é porquice, cara. Aí é porquice. Não é porquice, não. Cara. É desagradável. São dois botãozinhos ali. Aí um só libera 3 litros e o outro libera 6. Maurício, não é tem isso lá em casa. Já perdeu os dois e libera 9. Não, mas o... Tá, e o que que o... Sim, porque normalmente quando faz cocô, faz xixi também. O Vitor Kramer tem mais um botão que é 16. É 16, isso. É nosso empresário, né? Quem quiser contratar balado pretinho vai ter que falar com o Vitor Kramer. Vai ter que descolar um banheirinho pra ele fazer um cocôzinho também. Vamos botar a boca, não? Mas não. Não, ninguém vai comentar o que o ouvinte falou aí. Tu não quer comentar? Bah, eu não sei nada. Fica à vontade. O Maurício falou da patente, que não tem nada a ver com a... Ah, não, captação de água. Pô, não, economia não, de água não, potável. Mas o cara falou dos prédios, né? Da chuva, né? Da chuva, né? Não, o cara falou dos prédios, das construções, não, porque estão destruindo a Mata Atlântica, que poderia ser feita uma revitalização daqueles prédios na entrada de Porto Alegre, da Voluntários, que realmente, ah, isso, né? Isso sim é verdade. Aquilo ali é uma... De noite vira uma terra de ninguém. Uma coisa de ninguém. Sertório, né, meu? Acertório também, né? Também, gente? Né, gente? Tem uma coisa que a gente vê quando a gente vai para outros lugares, aí outras cidades. Porto Alegre e as cidades brasileiras, a maioria das cidades brasileiras, elas não têm, como diria o finado doutor Meira, planejamento. É, né, evidente, né? Eu não tá estou. Aí, fantasma, tá aí, ele vai ficar, ele vai ficar. Vai ficar. O Grêmio, né, me dispensou, mas aqui... Até né, porque evidente. O doutor Meira foi convidado pelo programa, não é, doutor Meira? É, para ficar aqui fiscalizando o desempenho do Renato Gaúcho. Evidente que sim, porque nós já havíamos, né, entrado em contato. Aliás, graças à minha, né, saída, é que ele está chegando. Eu mas o Davi planeta. Falava... Da... Ah, desculpa. Do planejamento. É. Tem que planejar a cidade, não é só. A gente olha para os prédios de Porto Alegre, não é um carnaval, né, cara? Então, tu constrói o que tu quiser, como tu quiser. Claro, eu sei que tem o plano diretor, mas ele é muito. O diretor é muito falho. Entendeu? Muito frouxo. Ele permite muitas coisas e cada vez permite mais. Cara, a quantidade de prédios históricos ali na Voluntários, que foi a rua que ele. Vocês passem ali, tem uns prédios históricos que estão sem telhado, que não, já estão caindo, já estão. Pô, é tão fácil de revitalizar aquilo e sei lá. Mas é que na verdade esses prédios. O que fazer, esses prédios devem ter um dono, né? E pois o dono deve alugar esse prédio. Cara. E aí tu imagina a inadimplência dos aluguéis ali naquele lugar. E como é que o dono vai revitalizar um lugar que é de propriedade dele? É dele. Complicado. Mas vocês não lembram aquele tumeleiro ali que tem no túnel, ali na saída do túnel Conceição? Sim, lindo. Sim. Aquilo ali é um prédio histórico. Túnel, tá lá. É tombado aquele prédio ali. Aquele prédio tombado. Sim, os caras... Não. Aquele prédio estava abandonado, os caras cederam pro tumeleiro, eles devem ter feito uma... Uma negociação que envolvia a revitalização. Pelo menos a preservação daquele prédio. E, pô, ia numa zona muito central, uma zona, quer dizer, para o Tumeleiro foi tribom aquilo, né? Nós vamos tudo morrer. Até que ponto os caras podem fazer como é que algum tipo de... Nós vamos tudo morrer um dia, é evidente. É isso aí, fica a dica do Pretinho aí para dar uma ajeitadinha nos puxadinhos da voluntária. Ajeitadão. Tem um valo. Opa, não é esse. É clá-clá, é clá-clá. Tem um valo. Classificados do Pretinho. Duas ofertas dos Clá-Clá do PB. Tô vendendo minha relíquia, um Opalão Comodoro 87 Coupé Marrom. Ô, Carmo. Tu quer, Geis? Carmo. Pô, Geis, tu queria alugar um carro hoje? Eu ouvi que tu queria alugar um carro numa locadora aí, não quiseram alugar pra ti, né? Mas eu sou menor, tá? Não, tu não é menor. Tu é menor? Tem 17 anos, Geis. Sim, mas não conto falar. Tá, não vamos contar. Parece bem mais, né? Parece mais, é verdade. Parece o dobro. Bom, documentos 2010 da Opaleira em cima, togo, rodas 16, 5 marchas, direção hidráulica, 4 cilindros a álcool, kit GNV, retrovisores e porta-mala elétricos. Alarme e travas, olha só, Geiso. É meu. Alarme e travas elétricas, porta-corrente, lataria feita inteirinha faz 3 meses, estofamento inteiraço, é um Opala italiano. Estofamento inteiraço, nunca foi batido, carro para pessoa exigente. Isso que eu bato. Só tô vendendo porque minha esposa está grávida de 8 meses, do nosso primeiro filho, que vai se chamar Arthur. Gente. E eu estou precisando da grana para comprar o enxoval do Galdério, que já tá quase nascendo e eu ainda não comprei o que precisa. É bom. Sendo assim, peço a ajuda de vocês para divulgar a venda do poçante. Vamos lá então, é o Palão 87 Comodoro Coupé, R$8.000. O que é Coupé? É o modelo dele, cara. Mas como eu tenho com é quatro coupé, portas ou coupé? Coupé? Esse aí é coupé, duas portas só. Ah, duas portas. Tá bem, cara? R$8.000. Tem com quase todas as letras. É, tem todas as letras. Nesse caso é com P. Tem com G, tá lá. Com P. É com T também. Não, gente, tá com P. N, meu. Opala é coupé, mas não... Ah, tá. Tá, olha só, R$8.000 com o kit GNV e R$6.800 sem o kit GNV. Ué. Interessados em enviar e-mail para o catatal100@yahoo.com.br catatal100@yahoo.com.br. E tem outra, né? O Geiso tá certo, porque Opala é coupé. Porque se fosse com G, seria o Gala. Se fosse com T, seria o Tala. Isso aí, isso aí. Parabéns, isso aí. Mandou o Gabriel Matos de Esteio aqui. Mais uma, tem pra vender uma lancha, uma Arvoredo 14 pés com motor de 40 HPs e amarra ano 2009, partida elétrica. A lancha tem bomba porão, todo zerinho, CD player e carreta rodoviária. 16.000 ele tá pedindo, gente. Quero, mano. Tu quer também, gente? Eu não tenho dinheiro, mas eu quero. Tá? Eu também quero, mas não tem dinheiro também. O Potter, se comprar essa lancha, vai fazer grande sucesso. Ainda maior sucesso. Sim, vou botar um reboquezinho na moto. Cara, onde eu for, vou puxar uma lancha de moto. O Potter não, numa deixa lancha. Ela, deixa ela, olha, ali na marina. Ali. Sem camisa, em sem pé. Sem camisa, de calção Elite azul. Não, com a mãozinha pensou, na cintura, hein? Assim. Pé. Mas não tem nem churrasqueira nessa curias, lancha. Curias, vamos pra minha lancha nesse sábado. Vai, imagina. Pra sim, o alça, que nem açucareira. Isso, aqui, isso aí. Dando uma banda pelo gasômetro ali, imagina. E uma câmera no helicóptero, tipo Titanic, assim, sabe? Tá bom, quer comprar lancha? É Rafael com PH, Rafael, arroba Vision. Putz, cara, olha só o cara, o troço. Arroba Vision Contact Center. Não quer vender, né, Magrão? Não quer vender a lancha. Não, Magrão não quer vender. Vamos cair na real. Quem vai comprar a lancha já entendeu esse e-mail aí. Nós não entendemos. É. Como assim, cara? O pessoal da Náutica. Nós aqui temos Hotmail. O pessoal da Náutica. Ah, tá. É. Rafael com PH, arroba visioncontactcenter.com.br. Show do intervalo. Voltamos em seguida não com o Pretinho. Já. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Não, depois eu até estico lá, mas eu acho que eu volto pra casa. Falar. Ele tá falando com quem, hoje, Ju? Que não é o nome? Geiso? Eu sou Geiso, falar. Sim, ele tá falando com quem? Só um pouquinho, Geiso. Oi? Tá falando com quem? A Cachênif, falar. Não pode atender o celular no estúdio. Ah, fala, tá... como que não? Tá no ar, Geiso, tá no ar, Geiso. Tá no ar. Vamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Eu queria fazer um agradecimento especial à audiência do Pretinho, que coloca o Pretinho Básico neste momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil neste horário. Tá entendendo, cara? Muito obrigado pela sua audiência. Olha a neve caindo. Doutor Alceu, vamos trabalhar, Doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Doutor Peter, tá confirmado. O Doutor Portaluppi é o novo técnico doutor do Grêmio. Doutor, nós estamos confirmando desde ontem, ao meio-dia. Mas agora foi o presidente do Grêmio lá falar que é. Tá certo. Agora assinaram os papéis, Doutor Peter. Tá bem, tá bom. É evidente, né? É, Doutor Meira, né? Ah, eu não, e eu tô agora mais participativo, né? Porque eu... Já pensando no futuro e no que vem por aí. Tá, né? Eu tava já, inclusive... Como é o primeiro nome do técnico do Grêmio, o novo técnico? Ah, e agora ele fica assim... Renato. Vai querer... Porta-lupe, né, doutor? É a segunda volta do Renato ao Grêmio, né? É a segunda volta. Uma como jogador e a primeira como técnico. Exatamente. Hoje de noite tem a Série B. O Figueirense vai jogar com o Sport. Lá em Sport. E o Sport que tá com o Mário Sérgio agora, doutor. O Sport tá com o Mário Sérgio, contratou o Marcelinho Paraíba, que estava no São Paulo. Exatamente. E o Brasil vai jogar com os Estados Unidos. Em Estados Unidos. E o jogo do Brasil só passa pra Globo Internacional, ou seja, as pessoas que estão nos escutando fora, né, pela internet. E no Sport TV, a Globo da novela vai passar a novela. Que horas? Claro. Que horas? Às nove. E o site da Globo G1 ali vai passar o jogo com a narração do Galvão Bueno no site. Beleza, hein? Então tá beleza. Aí, fica a dica. Tá bom, Doutor Alceu, queria mostrar pra nossa audiência um pedacinho de um vídeo, de um vídeo que nós gravamos hoje à tarde pro Clique RBS. Aliás, já está no blog do Pretinho, não é mesmo, Potter? Já está. Já está no blog do Pretinho. Vídeos do Clique Sports. E na capa de vídeos do Clique Sports. Então, só um rapidinho um áudiozinho aqui pra dar um gostinho pra galera. Não tem nada, meu. Nós estamos aqui pra falar do Campeonato Brasileiro. Tem também. Parabéns! Bom, qual é o jogo do Inter no domingo mesmo, Cara, é a tranquilidade, assim que a gente discute futebol. A gente tem. Nós estávamos gravando o vídeo quando ocorreu um acidente terrível com um copo de café. Não foi acidente, né? Que gerou uma situação difícil de ser administrada. Maurício Potter, né? Exato. E tudo isso está registrado. E é bom lembrar que esses vídeos vão estar postados a cada terça e a cada sexta na capa do Clique. Duas vezes por semana. E escorregarão, obviamente, pro blog do Pretinho. Muito obrigado. Que é o blog mais lembrado do estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E é o segundo blog mais lido do Clique RBS. E neste mesmo blog está postado pelo Potter o vídeo em 5D, 8D... Não, 3D, 4K. 3D, 4K, que tive a oportunidade de gravar nesse final de semana. É um belo vídeo. Assista que, olha, vai ficar surpreso. Aliás, o blog do Pretinho é imperdível. Tem que entrar todo dia, toda hora, no blog do Pretinho. Atualizado toda hora. Não. Por quem faz o Pretinho Básico, mais o Almir, claro. É, o Almir. O Almir e os estagiários, né? Exato. E a gente colocou, quem não conseguiu ler na Zero Hora, a gente tá colocando diariamente todas as crônicas da estação. Amanhã é o último já. Sobre o frio, é. Hoje foi a minha e amanhã da Rodaica a gente acaba a série, tá? Muito bem, pra tá posteridade. Bom. Cara, vamos dar, tem que dar uma rodadinha aí, estamos devendo pra audiência ainda. Tem um valo aqui do lado da minha casa, valo. Os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Deve ser 12 vezes. Olha a boca aqui então, o ouvinte que quer, gente. Hã? Não, ele quer falar tia. Ele quer acompanhar a galera. Fala aí, tia, então. O Jason quer participar. Boa, Jason. Ô, não tem nenhum problema na tua banda lá no teu bairro, na tua zona, que tu possa pedir pra gente reclamar aqui, Geis? Tinha um corpo salado. Tinha um corpo salado. Corpo? De cachorro. Mas, meu, eu já liguei pro... Corpo humano? Sim, DMLU. Não. Crematório salado. Não, IML. IML. IML. IMLU, cara. Cara. IML. IMLU. Instituto Médico Legal Urbano. O que é urbano, cara? Não pode pega ligou pro departamento de limpeza urbana pra recolher o corpo. Tipo, talado, já liguei talado por crematórios, mano. Tu que levou, meu. Tu mesmo que levou. Era homem ou mulher? Não, eu tava tentando, meu. Mas os caras falaram que tinha umas palmas, meu. Quinta-feira talado, vocês vão ouvindo. Tá bem, cara. Tá bom. Fala aí, galera do Pretinho, aqui em Joinville, Santa Catarina, cidade do maior festival de dança do mundo, tem uma longa avenida, uma estrada, eu diria, que leva ao aeroporto, às universidades e a um shopping center recentemente inaugurado. Pois tal avenida, a Santos Dumont, é mais buraco do que asfalto. É mal sinalizada, sem pintura, em alguns longos trechos, não se sabe onde fica a pista ou o acostamento. Nem a pintura entre as vias existe. A maior cidade do estado de Santa Catarina não merece este tratamento. Melhorias já na Santos Dumont. Abraço da Cristina, de Joinville, Santa Catarina. Aí, okay. O estado é federal, né? Pois é. Prefeitura. Pô, vamos botar fé que alguém vai ouvir isso aqui e vai resolver, né, cara? Que nem é pra rápido. Não, mas é da prefeitura. É, que nem é pra rápido. É prefeitura, cara. É dentro da cidade. Então, prefeitura de Joinville, vamos lá, galera. Vamos se puxar aí. Mas você está reclamando da via que chega até o aeroporto. Que é a navegante. É uma longa via, é uma longa avenida. Se for SC, é Santa Catarina. Se for uma. Ah, tá. Um aeroporto lá dentro de Joinville. Isso. Ah, tá. Tá. Pela, pela nomenclatura a gente já sabe, né? Se é SC é do estado. Se é BR é federal, se for RS é estado do estado. Não, queridos, mas é que não é uma estrada. Sim, é uma avenida. Mas é por isso que eu tô dizendo. Dá pra sair daí. Tá certo? Tá bem. Beleza, é nóis. Obrigado aí, Cristina. Pode mandar sua queixa pro Bote a Boca, pro Pretinho Básico, @atlantida.com.br, Mr. P. Muito bem, boa tarde, pessoal. Ouço vocês todos os dias. Estava tentando pensar em algo para mandar por e-mail para vocês aí e pensei em fazer um time de futebol com a turma do Pretinho. Opa! Muito bom. O time seria formado no gol por Porã. A barriga tampa o gol todo, beleza. O Porã tá mais magro, cara. Lateral. Eu acho que o Porã engordou muito nos últimos 3 anos. Não, mas ele emagreceu muito nas últimas 3 semanas, é sério. E as 3 semanas piores, as mais chatas da vida do Porã. As nossas, sim, né, por conseguinte. Né? Laterais, Maurício Amaral, ágil pra pensar. Não, vocês não conhecem o Luiz Carlos Vinck jogando, né? Alexandre Fetter. É que o Jason... Saudade! Jason Casas Marcelino! Não. O pior aqui, ó, o e-mail, Jason falar. Cristo. Puta! Xará, Jason Silva! Só comeu sem N, tá lá? Tá, é que é Jason com Y e com N. Bom, seguindo, nossa, Maurício Amaral numa lateral e na outra o Lelê. Foi uma contratação atual pra preencher a vaga que tava aberta ali. Aproveitamos uma janela, né? Isso, zagueiros, o Mr. P, altura excelente na bola alta, e o Cid, capitão, com a voz, cabeção, né? Ganha o cabeção. Volantes, KG, pela idade, pega a bola e toca. É isso aí. E o Nego Velho, que tem uma raça de Galdério em campo. Perfeito, perfeito. Meias, Potter, ágil, habilidoso, veloz, e o Pianger, camisa 10, craque do time. Tu tá louco. Eu não tenho culpa, foi ele que botou. O diretor de futebol é ele. O bicho não joga nada, cara. O Jason é o que é o diretor de futebol, escola Meira. Prazer. No ataque, pause pra botar fogo no jogo. Nossa. E o Almir, se sobra uma bola, ele empurra pra dentro. Ai, como vai. Treinador, Alexandre Fetter, líder, inteligente, conhece bem o time. Bonitão. E pra arbitrar o jogo, a Rodaica tem que ter um pensamento diferente pra julgar os atos dos jogadores e principalmente do técnico. Sei. Abraço a todos vocês, manda um abre o olho, Magnata, pro meu camarada Jonathan. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa que sempre cobram da gente nas ruas, na chuva e na fazenda. Que é o nosso time de futebol. Na verdade, não existe o time de futebol do Pretinho. É o verdade, Fetter, cara, tem um time com os amigos dele de longa data e tem uma quadra, né? E aí ele joga. Tem uma quadra, meu? E ele fala no. Não, ele joga numa quadra, eles alugam. Pagam lá pra jogar. E aí ele tem o time dele, entendeu? É o time do Fetter que ele aproveita aqui pra falar pros amigos dele. Agora nós não temos um time. Eventualmente vai alguém. A gente joga junto. A G jogou muito tempo lá. Último o Maurício jogou muito tempo último também. Dia, o último jogo da minha vida foi lá. É verdade. Não, jogou com os padres, voltou lá no seminário. Ah, mas ali foi só uma coisa pra TV. Voltou muito Porã bem, jogou muito tempo lá nesse joguinho também. Ah, é? E olha, é bom lembrar que agora, nesse mês, depois eu vou ver a data direitinho, nós vamos jogar contra o time, nós, que eu digo, eu vou montar um time com a turma aqui, mais alguns emprestados, contra um time do batalhão da Brigada Militar em Canoas. Boa, boa! Numa comemoração que eles têm lá, fomos convidados pelo Gustavo. E vamos estar juntos lá numa tarde. Eu aço agora os soldados. Dois pretinhos, tá? Eu aço a Carmen. E rapidinho, pessoal do Burger King, do Praia de Bela, Jéssica, Renata, Fernanda, Carol, Karine, Emily, Gabriel. Não. Abraço a todos vocês e um Dali Grêmio. Dali Grêmio! A velha pro gerente Márcio. Valeu. Eu vou aproveitar aqui a presença do Davi, eu tenho algumas pérolas do Enem, essas estão sensacionais, formidáveis, pérolas do Enem, Davi Coimbra. Ditongo é a repetição da música típica mais popular da Argentina. É boa. Ditongo. É muito bom. Lenine e Stallone eram grandes figuras do comunismo na Rússia. Lenine. E Stallone. Pergunta, quais foram os princípios... Não, quais foram os principais marcos do Império Romano? Resposta, Marco Antônio e Marco Aurélio. O verme conhecido como solitária é um molusco que mora no interior, mas que está sempre muito sozinho. Molusco. Lombriga é solitária mesmo? É. É isso aí? Eu já é o popular. Claro que já contato temos. Externo já. A baleia é um peixe mamífero encontrado em abundância nos nossos rios. Nossa senhora! Ótimo. E finalmente, as mudanças ocorrem devagarosamente. Devagarosamente. Pô, tem que ter criatividade, né, cara? Criatividade. Ô, Geis, o que tu tem aí, Geis? De material aí, Geis? É, ele não tem, parece. Ele levei uma mijada. Tu que deu pra ele? É? O Maurício mijou. O meu e-mail tá lá. E-mail? Os caras me mandaram, tá lá. É mesmo? Lê aí. Meu, fala, rapaziada, tá lá. Meu nome é Kelvin, meu. Ai, Kelvin? Kelvin. Kelvin! É pior que Geis, né, meu? Não, melhor. É, acabou. É tão bom não. Quanto. Sou de Joinville, tá lá? Esses dias fui lido na aula, tá lá? No texto. Ô, meu, assim, deixa eu te falar um troço. Não precisa botar tá ligado depois de tudo que tu lê. Vai no texto que o cara escreveu, tá ligado? Tá lá. Vai. O texto é o seguinte título. Sim, eu sou gay. Hã? Eu fiz uma... Sim, eu sou gay, tá lá? É tu, Geiso, é mesmo, não, meu. Ele escreveu sim, eu sou gay. Não, então é. Ele fez uma paródia, tá lá? Tipo, você recebeu um texto, meu. Recebeu um texto, tá lá? Calma, ficou bravo. Ficou bravo. Calma. Recebi um texto, meu. Tipo, seu seguinte título, meu. Sim, eu sou gay, tá lá? Ah, ele recebeu um texto sim, com meu. Esse título. Vocês não entendem, tá lá? Né, Geiso? Sim, meu, então eu fiz uma paródia. Sim, mas, eu sou não, homem. Quem interpreta. Quem é que fez a paródia, Geiso? Foi o Kelvin, meu. Ah, não, foi tu. Não, eu não só vou ler, tá lá? Quer o Pi Paixão pra ler? Não, em homenagem não, ao Pi? Ele tem que ler rapidinho, né? Deixa eu ler, meu. Quis fazer uma homenagem. Sim, eu sou homem. Sou aquele que sofre a TPM alheia, tá lá? Sim, eu sou homem, meu. Sou quem fica com tua irmã, tá lá? Tua prima, tua amiga, meu. Sim, eu sou homem, meu. A vítima da... Lê aqui, meu, não sei do lado. Maligna. Ah, meu, maligna sogra. Sim, eu sou homem. E sempre tenho que carregar as compras, sabe? Sim, eu sou homem, meu. Só que ele cabe os vidros do pepino, sabe? Em conservas, meu. Ah, sim. Tô ligado. Sim, eu sou homem. Aquele que mal... Tá ótimo, hein? Tá ótimo. Tá bonito mesmo, cara. Aquele que mal pode jogar um futebol com os amigos, porque a mulher que vira um filme, tá lá, também eu fico de cara, meu. E como diz o meu professor de sociologia, tá lá, as mulheres têm um longo caminho a seguir, tá lá, para que possam chegar ao mesmo nível do que os homens, tá lá. Que joia. Muito bom, gente. Cara, o Cid Moreira começou assim, cara. Muito bom, gente. O Cid Moreira começou assim. Só pra lembrar, meu... Sou homem, tá lá? Tá ligado, tá meu, obrigado. Manda o filha da pu. Filha da pu! A galera do colégio Germano tinha e um... A velha, tá lá? Quê? A velha! A velha, velha! Que língua você leu este e-mail? Aramaico. Mas pro segundo ano, meu, do meu colégio, tá lá? Eu não entendi nada que você falou. Qual é o teu nível de escolaridade, Geiso? É baixíssimo. Parou na sétima. Mas até onde? Ele parou na sétima semana da primeira série, né, cara? Que ano tu tá cursando agora, cara? Sou na sétima, meu. Na sétima do, sétima do ensino médio, né? Sim. Não, desculpa, não, do ensino fundamental, é. Olha o que é esse cara. Obrigado, gente, por ter vindo aí. Tá na hora. Vamos ver que horas são aqui, Mr. P. Ah, tá na hora. Quanto? Hã? Repite. Não tá pra nós. É. Hoje tá ruim. É. Ó, observador. Tá não, bom, de Farroupilha, Michael, de Farroupilha mandou aqui, Fetter, fez com que eu relembrasse da minha infância, assisti muita série Scooby-Doo na TV, o Fetter parece muito salsicha, pergunta que não quero calar, Scooby, o Mr. P é adepto do crack, uma pessoa normal não pode ser tão magra assim, e feio por natureza, que isso? Manda um salve aí pro Cid, beleza, tamo crack aí. Crack nem pensar. É. Vai, Cid. Ah, está na hora, vamos lá. Preste atenção. O salmo diz assim, Davi... Não. Que saudade, Cid. Tem um amigo meu que te quer. Eu não vou filmar nas suas indicações. O salmo diz assim... Desde aquela vez daquele chá dançante frustrado lá em Gravataí. Eu já vi fotos de você pelado. Sim. Vai, Cid! Só de calcinha. Disse assim... Te louco por onde andaste. Peleador como tu não se viu... Ou estava escondido dos homens, ou cruzou pro outro lado do rio. Um jeito de taura com cara de maula. Uia! Olhar desconfiado, sombreiro quebrado. Varando fronteira de noite ou de dia. Não entra em fria. Tem muito cuidado. Boa noite. Cid Moreira, obrigado. Obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã. Uma cara da tarde de assustado com o Pretinho Básico. Já começou.